questão de te ter aqui, te ter aqui. Apesar de não me quereres mais, meu coração de jasmim avulso tá embrulhado pra você no cais. Faço questão de te ter aqui, te ter aqui. Apesar de não me quereres mais, meu coração de jasmim avulso tá embrulhado pra você no cais. Anunciando que estamos separados. Ei, ei. Chocolate, minha xícara.